Panorama Agrícola para 14 de abril de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 14 de abril, quinta-feira de lua crescente. O ditado do programa é: os ousados começam, mas só os persistentes vão até o fim. No Panorama Agrícola de hoje, você confere receita do suco branco. Uma entrevista sobre ovinocultura de leite. E no Panorama Regional, Chicão fala sobre a Mercoleite, que começou ontem em Lages. Uma dica que pode mudar o seu dia. Olá, amigo ouvinte. Vamos anotar a receita do suco branco? Pegue um cacho grande de uva Itália, uma fatia grossa de melão, uma maçã e um pires de broto, que pode ser de feijão, alfafa ou bambu. Bata com pouca água no liquidificador, coe e acrescente suco de limão diluído em água ou suco natural de laranja até completar 2 litros. Esta receita foi indicada pela nutricionista Nilda Figueiredo. O suco branco é revitalizante e rico em potássio, indicado para a reidratação do organismo após exercícios físicos ou desidratação. Não perca amanhã a última receita dos sucos antioxidantes, o suco de cor roxa. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O nosso contato hoje é com Érico Tormen, de Chapecó, que preside a Associação Brasileira de Criadores de Ovinos Leiteiros. Seu Érico, quais são as novidades nessa área de ovinocultura de leite? Bom, na verdade, nós aqui em Santa Catarina, eu particularmente, faz 4 anos que estou trabalhando com ovelha leiteira, né? E essas ovelhas já existem no Rio Grande do Sul, já tem pessoal aí de Viamão, que detém a genética, Cabanha Dedo Verde e o Casa da Ovelha de Bento Gonçalves. Então a gente iniciou esse trabalho e tendo em vista a dificuldade que a gente tem de ir para mercado com os produtos e até de ter volume de leite, nós criamos o ano passado a Associação Brasileira dos Criadores de Ovinos de Leite. Por intermédio dessa associação, nós estamos procurando associados para poder ir para o mercado com esses produtos, que segundo as pesquisas que tem, são os mais digestíveis e são bons, muito bons assim para crianças e para idosos. E queijo já não é muita novidade, mas tem muita gente que não conhece queijo de ovelha. É um queijo excelente, eu até aconselho alguém que eventualmente não conheça, compre em algum lugar aí, nós temos 2, 3 marcas já brasileiras no mercado. E ultimamente surgiu o iogurte de ovelha. E a Casa da Ovelha que iniciou esse trabalho. Posteriormente, que eu tenho conhecimento, um amigo meu lá que hoje trabalha na Embrapa, na Embrapa Ovinos e Caprinos do Ceará, desenvolveu um iogurte com polpas de fruta. E eu mandei um funcionário meu para aquela região, ele era de Belo Horizonte, há pouco está trabalhando na Embrapa, trabalhava na Ipamig em Belo Horizonte, para aprender a fazer iogurte. O iogurte é de excelente qualidade, não tem quase quem prova que não gosta. E do iogurte surgiu a ideia de daqui a pouco nós envolver gente, quem sabe associação. Estamos recebendo o apoio do Sebrae e da Embrapa, procurando fazer umas parcerias. O nosso pensamento é desenvolver sorvete de iogurte de leite de ovelha e quem sabe, por que não, criar uma franquia, o shopping da ovelha a nível de Brasil. Então essas seriam as novidades, assim. Que está passando no momento. Estamos conversando com o produtor Érico Tormen, de Chapecó. O senhor produz também leite em pó de ovelha? Na verdade, o leite em pó, eu e um outro produtor aqui, na semana passada, acabamos fazendo um teste numa máquina aí que não é para fazer leite em pó. Nós fizemos um teste aí numa outra máquina que faz um outro produto e tiremos, nós achamos que seja os primeiros do Brasil a fabricar leite em pó de ovelha. Já existe de caprino, que a gente sabe, de ovinos, não é nenhuma novidade, né? E nós fizemos aí 3 quilos de leite em pó. Então, estamos mandando analisar no Senai, aqui em Chapecó, né? Para ver da qualidade desse leite em pó e quem sabe lá amanhã depois que a gente tem esse leite aí no mercado aí para a população brasileira. Bem, a sua ideia então é procurar um nicho de mercado aí com os produtos derivados do leite de ovelha. É, esse é o nosso pensamento. E como eu sou presidente da associação, eu também tenho que trabalhar um pouco na área associativa, né, ou bastante, já que eu me identifico bastante trabalhar em parceria. A nossa ideia é envolver a associação, como eu falei anteriormente, e procurar um nicho de mercado, ou procurar um produto dessa qualidade aí, porque no nosso pensamento, e essa que é a ideia de mandar analisar e tal, a ideia do iogurte seria fazer um iogurte sem lactose. Esse aí é o nosso pensamento. Se nós conseguir fazer isso aí, a gente vai, com certeza, essa aí, eu diria que seria a nova joia, quem sabe, lá no futuro, aí principalmente para pequenos produtores do Brasil inteiro. Nós temos também, eu tive na Embrapa aí, no dia 28 de fevereiro, né, ouvindo esse caprinos, falando desse projeto pessoal da Embrapa, lá de Sobral, no Ceará, e tem algumas raças que são oriundas de Israel e que também tem na Espanha, e que a gente está aconselhando e até falamos para o pessoal da Embrapa lá, para ver da possibilidade, além dessa, das raças que nós já temos, de importar semi e embrião, porque essa raça nós imaginamos que vai se adaptar muito bem no Nordeste. Como a associação é brasileira, nós temos que pensar também em outros estados e no Brasil inteiro, né? Então, nós estamos acreditando muito e estamos trabalhando aí junto ao Ministério da Agricultura, ver a possibilidade de importar semi e embrião, como eu falei anteriormente, mas para nós aqui, das nossas raças aqui do Sul, principalmente do Sul, raças leiteiras, porque não tem genética no Brasil. Então a gente precisava quebrar esse protocolo, já que hoje tem tecnologia para você trazer o embrião, pelo menos, e fazer a lavagem nele e esse embrião vir descontaminado, dizemos assim, ele vir livre de qualquer doença. Esse é o nosso objetivo aí, para nós poder fazer com que essa atividade decole no Brasil. Perfeito. Agradecemos então ao senhor Érico Tormen, presidente da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos de Leite, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Seu Érico, muito obrigado. Eu te agradeço, Mauro. Agradeço a IPAGRE, o programa de vocês aí, que é muito, muito ouvido no estado de Santa Catarina, e estamos sempre à disposição. Obrigado. Fique ligado no Panorama Regional. Mercoleite 2011, de 13 a 17 de abril de 2011, a 15ª edição da Mercoleite 2011. Fazendo parte da programação dessa Mercoleite 15ª edição, nós temos então a 15ª exposição de raças leiteiras, então das raças Jersey e Holandesa, o 15º concurso leiteiro, o 15ª comercialização das raças leiteiras através de leilão, está programado então para o dia 16 de abril, a partir das 20h30, no Parque de Exposição Conta Dinheiro, e a 15ª exposição então de bubalinos e de raças gir leiteiras. Além dos julgamentos das raças Jersey e Holandesa, fazem parte também da programação a exposição de pequenos animais, o Mercon Shopping, com exposição e comercialização de produtos artesanais da agricultura familiar do município de Lages, e a tradicional Festa do Agricultor, coordenada pela Associação das Comunidades Rurais Organizadas, a ACRA, então que participam no dia lá de jogos e de torneio de laço. O extensionista rural da EPAGRE, do Escritório Municipal de Lages, engenheiro agrônomo Humberto Silveira de Souza, tem coordenado o evento por vários anos e sempre comenta que a Mercoleite é uma das melhores vitrines de gado leiteiro de Santa Catarina, pelo alto padrão genético dos animais expostos. Então vale a pena conferir e participar da Mercol Leite 2011. Os pecuaristas então, da região serrana e do estado estão convidando, então, a Associação dos Produtores de Leite de Lages, que é a ProLeite, está convidando a todos para participarem dessa 15ª edição da Mercol Leite 2011, 13 a 17 de abril de 2011, no Parque de Exposição Conta Dinheiro, na cidade de Lages. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagra, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.